tudo que eu não sou, tu és. Se aperfeiçoou em mim. Uma vida inteira não é suficiente para agradecer. Tudo que tens feito e tudo que ainda fará por mim. Eu te agradeço por tudo que ainda fará por mim. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Tudo que eu não sou, tu és. Se aperfeiçoou em mim. Uma vida inteira não é suficiente para agradecer por tudo que tens feito, tudo que ainda